Mutilaram partes de mim, enfiando partes de vocês, me castigando por rir e por falar com os outros, me obrigando a reprimir sentimentos e o que pensava, suportando ter que ouvir sermões que eu não gostava. Todo adulto assassinou, menos um menino ou menina que levava dentro. Modificou a conduta da criança, impondo umas normas absurdas e vazias. Pais, professores, psicólogos, educadores, assassinos. Mais professoras, psicólogas e educadoras, policiais. Puderam com a espontaneidade da criança, a criatividade, a raiva e o carinho, nos impondo aceitar valores que nos davam nojo, humilhando por pensar que éramos capazes de algo. Todo adulto assassinou, menos um menino ou menina que levava dentro. Modificou a conduta da criança, impondo umas normas absurdas e vazias. Pais, professores, psicólogos e educadores, assassinos. Pais, professores, psicólogos e educadores.